Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Correu bem o regresso de Portugal aos mercados para conseguir 2 mil milhões de euros emprestados na dívida a 5 anos. O país conseguiu uma taxa de juro abaixo dos 5% e é um teste à confiança dos investidores em Portugal. Este regresso aos mercados tem um risco controlado porque tem o apoio do Banco Central Europeu. Pedro Silva Pereira, antigo ministro do governo PS, fala numa operação sustentada pelo Banco Central Europeu e que, por isso, é uma encenação, já que o risco está coberto pelo Banco Europeu. Paulo Portas concorda com o primeiro-ministro no que diz respeito ao pedido de mais tempo para pagar o resgate financeiro. O atual ministro dos Negócios Estrangeiros explicou que a decisão foi tomada no momento certo, pelas pessoas certas, e voltou a insistir que Portugal quer comparar-se à Irlanda e não à Grécia. O governo vai baixar o limite de álcool no sangue para determinados condutores, como motoristas de veículos de socorro ou de serviço urgente, camionistas e motoristas de transporte de crianças. O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, mas ainda não se sabe qual será a nova taxa permitida por lei. A dívida pública portuguesa já ultrapassa 120% do PIB do país, segundo dados do Eurostat. Num relatório divulgado hoje, o Gabinete de Estatística Europeu mostra que a dívida portuguesa subiu de 117,4% para 120,3% na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2012 e é agora a terceira mais elevada da União Europeia. A neve está a provocar perturbações no interior norte e centro do país. Esta manhã nevou de novo e muitas escolas estão fechadas. Há estradas condicionadas ao trânsito devido ao gelo acumulado no pavimento, nomeadamente o IP4, a A27 e a A7. A Nacional 15 está cortada. Vagas de frio e temporais continuam a afetar o leste europeu. Na Polónia, pelo menos 20 pessoas já morreram e há milhares de pessoas sem eletricidade e aquecimento. Na Croácia, esta vaga de frio é considerada a maior dos últimos 180 anos. Há imensas estradas cortadas, um pouco por todo o leste europeu, e muitos aeroportos estão fechados por causa da neve. A chuva, que começou a cair esta semana, já começa a provocar cheias, porque a neve derretida aumenta o caudal dos rios. O primeiro-ministro britânico anunciou que, se vencer as próximas eleições, em 2015, fará um referendo para perguntar à população se quer ou não continuar na União Europeia. David Cameron explicou que a vontade de referendar a permanência do Reino Unido na União Europeia resulta de um desencanto cada vez maior da população com o rumo que a União Europeia está a tomar. O primeiro-ministro britânico disse que os ingleses não gostam da interferência dos organismos europeus no seu país e que há leis e regulamentos que os britânicos consideram supérfluos. O aeroporto de Pequim foi obrigado a cancelar cerca de 20 voos devido à poluição que provoca baixa visibilidade. A capital chinesa está em alerta devido à intensa nuvem de partículas que se concentra no ar e que provoca uma nuvem espessa que reduz a visibilidade e pode prejudicar gravemente a saúde, já que algumas partículas são pequenas ao ponto de poderem infiltrar-se na corrente sanguínea humana através dos pulmões. O piloto Ruben Faria ficou em segundo lugar no Rally Dakar na categoria de motos. Os amigos e fãs do piloto português foram esperá-lo ao aeroporto de Faro, onde Ruben Faria chegou ontem à noite. O troféu de segundo lugar é a melhor classificação de sempre de um português no Dakar. Lee Edson chega hoje a Portugal para representar o Futebol Clube do Porto. O empresário do jogador, ex-Sporting, Marcelo Rubalinho, garantiu à TSF que o avançado está bem fisicamente e que passou em todos os testes médicos. O contrato de Lee Edson vai durar um ano e o avançado chega emprestado pelo Flamengo do Brasil. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã voltamos.